Ataque setorizado à direita, via Alfa, portão 005, chame para ingressar antes da Juliette. Via Alfa, portão 05, chame antes da Juliette, 6304. Caracaju 0211, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 10, torre 1895, altímetro 012, 1012, boa viagem. .462, esquerda, Juliette, portão 3, autorizado, observando a saída 37.462. Objeto 5856, observa Embraer 190, taxi to gate 03, after that, approved taxi by May April, India, hot shot, runway 10, tower 118.95, teenage 10.12. After the Embraer 190 clear check, hold short, 1-8-1-0, 118.95 tower, get it. Hotel Oscar Zulu, pouso a seu critério na IMAR, vento 1100 graus, no 39 em Salvador. Viagem, chama no solo, Zulu. Voo no 333, decolou os 31, chama o controle 119.8. Chamando o Heitor, no 333, boa tarde, obrigado, bom trabalho. Na sua esquerda, portão número 3, na sequência passará um 737, o objeto a cauda, taxando para o ponto de espera. Após o segundo, o Webjet reporte para o táxi na sequência com relação com a equipe do solo. Após o Webjet, ok? Sim, então após a passagem do Webjet, com relação com a equipe do solo, autorizado para o táxi, então o táxi é para o Webjet. Solo 3-5-2-4, o Webjet está na frente, pode ser o bloco. Sim, manta 4, chame para o táxi, 5241-3P. Maravilha. Chalé 6321-4. Pronto, 6321-Chalé. Só um instantinho, 6321, Xenai 6314, o seu portão previsto aqui é o número 5, está ocupado pela Airbus Companhia. Nós vamos aguardar a coordenação de novo portão junto ao Infraero ou Companhia, ou aguardar a numeração do mesmo, ok? Positivo, vai estar aqui na sua discussão. 6321, agora sim, para quadra? 3217. Via Pesolo 17. Na estante conforme a roda do plano. Decola a pista dessa. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés na terceira mira. Perfil da subida Arbor. Transição Elefa. O controle 120 decimal. Correção. Controle 119 decimal 8. Do 118 decimal 95. Acione o código 5163. Sim, de Brasília está autorizado. 3-2-0, nível decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, rota conforme o plano, 19-8, controle de saída, e o transforma segundo 63, Oceano 63, 2-1, informa a posição número 5. Bate o portão, siga só com a subida Arbor, após Arbor, Elefa. Elefa na verdade é a transição, é um fixo onde intercepta a rota conforme o plano. Gente, saída é Arbor, Elefa, transição, rota conforme o plano, Oceano 6321. Portão 5, champanhe. A1-3, left check 5-8-5-6. No 649, decolou os 34, chame o controle 119.8. Controle 119.8, boa tarde. Boa. Na Montes Claros. Montes Claros 66350, táxi em frente, até antes do pátio principal, aguardando as instruções, trip 5241. Bem, antes de criar a modalidade de instruções, 5241. 895, boa. Controle Salvador Gol 649, 2000 pés, dial. Chame passando Simbra, trip 5446. Vamos lá em cima, o trip 5446. Controle Salvador Gol no 649. 649, prossiga. Decolado Salvador, passando 3000 pés, saída da Euleda. Mantenha a saída da Euleda, sobe 240. 240. A minha navegação hoje consta uma restrição 30 milhas, restrito nível 100, é um notável. Solo Oceané, 6327 para o táxi, está com o POAB 82, 3 horas e meia, alterna Salvador. 2, 3 e meia, Salvador, táxi autorizado à direita via Índia, mantispera no zero, pronto, 2895, altímetro no zero, no 2, boa viagem, 327. Táxi autorizado à direita na Índia, até o ponto de espera, 2895, V12, um ajuste, V6, 6327. 5241, táxi em frente, 5 qualquer senha, viagem, ponto de espera, número 2895, 1012, boa viagem, 5241. Frente, pós Oxalá me atendo no 4, segundo informação infraero, vai aguardar a liberação do portão 5, ok? Positivo. 19.8, bye. 119.80, webchat 5856, get it. Trip 5446, confirme o trem. Passando Simbra, trip 5446, baixar a trava. Autorizado pouso 10 graus 149, trip 5446. Ciente, o trip 5446. Autorizado até 2500, sigilo número. Salvador departure, good afternoon, webchat 5856, Puka departure, passing 2000. Maintain Puka departure. Puka departure, climb 2000 level 3, departure 5856. Salvador, chama 6321, pushback acionamento, portão de número 5. Portão 5, chame táxi, 6321. Chamará. Próximo uniforme, Valença, 1000 pés, pronto, cota. Salvador, Valença, 1000 pés, via corredores, achei a caixa pegos. Controle 19.8, torre 1895, acione o código 0113. Está presente, torre 1895, altímetro no 0, no 2. Boa viagem, viu, Ivan? E chama Recife agora, 1251. Chama 125? 125, decimal 10. 2510, obrigado. IMAT 6327. 240, liberou a direita, solo 219, trip 5446. Solo 219, o trip, obrigado. Juliette, tentando pushback aí, Airbus Companhia até o portão 5. Esquerda, Juliette, então passa em frente, Airbus, correto? Não aguarde. Não, pode pela frente, só tentando aí o pessoal de solo no retorno pro pátio. Solo Salvador, trip 5446. 5446, pode concluir o táxi até o remota 04 do pátio 3. Remota 04, pátio 03, ou trip 5446, obrigado. Voo no 649, chama Recife agora, 1251. Um, 217, passou o Duna, completa ILS, chama a torre agora, 118.95. 118.95, tá, 217. Voo 9280, 2000 pés, autorizado ILS, 1012, repórter estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado ILS, 190, repórter estabilizado, voo 9280. Controle 199.8. 19.8.6.3.2.7. Segunda direita via Índia, pode esperar no 0, tô 1.8.9.5, altímetro no 0.2.6.3.2.1, boa viagem. Autorizado em frente via Índia, ponto de espera, tô 1.8.9.5, altitude 1.2, uma boa. Jet 5868, contact now with Recife CNF, frequency 12545. That's for the Webjet 5856, you contact Recife CNF 12545. Trip 5241, autorizado a decolar. 1900 graus, 129. Lembra da decolagem, 5241. Trip 5241, decolou os 43, chame o controle em 199.8. 198, bom trabalho. Obrigado. Tá, 3217, autorizado pouso, 1900 graus no 39. Pouso autorizado, tá, 3217. Oi, Salvador, boa tarde, eu cheguei 6321, ponto de espera da 1-0, pronto a decolagem, visual coronel pressão. Boa tarde, após o Airbus 320 da TAN, na final, autorizado a linha manter. Pois é, 2320 da TAN, mantém pista no zero, chamei 6321. seu destino agora? 4-5, libera a direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita, 119, descendo 217. Controle Salvador, boa tarde, pastor 2231, transfere, voando em TAP para 150. Pastor 2231, na pro de TAP, descendo até 150. Desce até os 50. Até os 50, pro de TAP. Qual que é o nosso número para pouso? 149 nosso. Tem que decolar aqui na 0, chega 6321. Salvador, Oceaneiro 6327. Siga. Paulo Salvador, 3217, livrou. Boa tarde, 3217, táxi precisando Alfa, Juliette, bate 1 no portão 10. Alfa, Juliette, bate 1 no portão 10, 3217. Do Quebec Serra, boa tarde, morro 1000 via a Checa Chapéus, controle 120, correção, controle 119.8. 2.1895, achar o padrão 0123, Quebec, Serra. Puxando R6321, decolou os 4.6, mantenha a prota 2.000, chame o controle, 119.8. Tenha a prota 2.000, 198, chame a 6321. 318.95, a torre, até a loto, Quebec, Serra. Salvador é o TAM 3155-209. Entra em comandão Quebec, autorização de trato para Guarulhos. Do Arbor. 320, perfil Arbor, China 6320. Pois eu não corrijo. Estabilizado, NS, estão no zero, sem a pista vista. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, uma pouso. 1895, CBNF. China 6327, autorizar nível 80. 180, 6327. 80, estabilizado ILS, estamos no 0, tem a pista vista. Chame final normal, gol 9280. Gol 9280, camarada, próximo. A torre 1 no 8, decimal 95. O código transponde é o 5405. Na Aerostar, livre táxi, chame para ingresso. Gol 9280. Gol 9280. Cheque trem, autorização. Aguarde autorização de pouso. Baixo travado, livre pouso, pistão no zero, gol 9280. Cruzado pouso agora, pistão no zero, gol 9280. Livre pouso, pistão no zero, gol 9280. De paracionamento, chame torre 1895 da presente. Na sequência será orientada a chamar novamente o Zolo para o cruzamento aqui do pátio principal. 252. Bom, esquerda para 252, o chinês 6321. Serve outras duas aeronaves taxiando também para o ponto de espera da 17 e acuse para o cruzamento, Lima Oscar. Para cruz, decola para o 7, curva direita. Perfil os corredores da Checa Chapegos, controle 119.8, torre 118.95. Acione o último código que acionou o November Yankee Mike. Autorizado o Kilo Quebec Serra. Qual transporte? Pátio 4, 2 no POB, acionamento táxi decolagem, chame torre 1895 da presente, altímetro no 0, 1 no 2. Bom voo, November, Yankee e Mike. 327, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1251, tem 13395, Oxané 6327. Rua pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda direto, posição Eudes, controle 119, decimal 8, doa 118, decimal 95, acione o código 5172. Autorizado 340, Abedulu 44, Nilza. Decola da 1-0, mantém o bebê até 2 depois direita da El, Leo, Leda, Eudes. Segundo, 7-2, o transporte, 19-8-18-9-5, a torre, Altan, 3-1-5-5. Correto, portão 9, chama o quadro para o espectro, também, Altan, 3-1-5-5. Camarada, Altan, 3-1-5. Posterior, tá, chama para ingresso da 1-7. Gol 9-2-8-0, no solo ao 5-1, livre à direita, solo 1-2-1-9. 9-2-9-2-0. Segura a porra da rotatória em novembro alfa. C-2-2-3-1, desça para 2000 pés, eu estou tímido, estou na zona 2, para o curso localizador. O 2231 não entendeu, descer para 2000 com a 1012, reporta localizador. Positivo. Senhora, foi só uma, não. Ah, tem que ser. Ciente, chame no ponto de espera novamente, após o 180. Whisky, Oscar Uniforme, pista livre, autorizado a decolar, 090 graus, 119. Quilo Quebec Serra, após o 180 graus, observe a aeronave decolando e a linha mantenha. Zip 5241, voe direto Vitória da Conquista. Voe de Conquista, 5241. Passando 737 da Gol a retaguarda, para estacionar a sua esquina no portão 11, a porta livre no 9, chame taxa. Após a passagem da aeronave, está limpando direito. 9280, atualizado até o portão 11. Veio pro 11, 9280. Pessoas a bordo, Lima Oscar? Sim. Nosso uniforme decolou 5-3, chama o controle em 1-9 decimal 8. 9 decimal 8, obrigado. 4-1-8, paciente da Quebec para a Conquista. Recolou no 7 com a direita. Também vai visual pelo corredor Axé. Autorizado decolar, 1-0-0 graus, 1-1-9. Posso com o uniforme, prossiga meu pé, corredor Axé. Uniforme. Eu acho que o uniforme tem intenção de prosseguir direto ou pelo litoral? Tá deixando o controle. 19-8, obrigado. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga, 1000 pés, corredor Axé. Autoriza 2500 direto. Quebec, Lima. Quebec Mike, na Lima, chama a torre 1-8, decimal, solo 1-2-1-9. Se frequência 1-2-6-0, até 1-2-8-8, boa viagem. 2-6-0, até 1-2-8-8, obrigado, boa tarde. Mike, autorizado a alinhar e manter 1-7. Sim, sem problemas. Terra Lima. Aguardando para ingressar na parte principal. Lima, Oscar, Eco. Gente, autorizado a linha e manter pistão no 7, November Yankee Mike. Controle, ok, ele cabe aqui, siga. Ok, vai manter os corredores, ok, é mil pés. Do Quebec Serra, está autorizado a 2.500 pés de certeza. Ok, agora voar direto, morro 2.500. Estabilizado ILS, visual com aeródromo 2231. Frente de aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado aí, bom serviço. Tango Lima, Oscar Eco. Chame táxi, tripito. Chamará. O TAN 3155 está com 52 a bordo, alternando o galeão com 2:04:20, está pronto para o táxi. O PB 122? 152. 152. Copiado, táxi autorizado via PAT, Índia, ponto de espera no zero. Torno no 8, decimal 95, altinto no 012, boa viagem, está 3155. PAT, Índia, tiro pessoal, no 012, está 3155. Azul 4118, ponto para Copa. Chamou o 4118. Ah, sim, pronto para copiar a autorização? Pronto, copia. Autorizado com fins, nível de voo 360, via posição bridge, após upers 16, restante conforme a nota do plano. Decolagem pista 10, mantém a decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita. Perfil subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 1 ou 2. Controle é 119.8. Torre 118.95. Acione o código 5412. Autorizou com fins, nível de voo 360. Posição bridge após Upper Zulu 16. Decola da pista 10, 2.000 pés, terceira milha, curva direita. Da El Leda Bridge. Controle em 119.8. Torre em 118.95 e o transponder 5412, azul 4118, posição 3. Cadê a escala da barra, 118. Isso, táxi, 35627, POB de 67, autonomia nossa está em 3 horas.